Bom, olá pessoal, aqui é o Coronel Oliver de Hitch, 17 BPM. Hoje presentes na sala, Coronel Henrique Costa, Primeiro Tenente Lucas Ferreira de Rocan e o estagiário Alisson Santos. Hoje um dia especial, né? Dia 14 de janeiro, às 23 horas da noite. O Comando Geral está ciente e estamos fazendo hoje um dia para se tornar eterno, né? Nós estaremos aí hoje, fazendo a solenidade do nosso companheiro de farda, né, Alisson Santos, vem se destacando, né, nada mais do que merecido aí. O tenente Lucas Ferreira, um dos tenentes, chegou mesmo para fazer a diferença na Rocan, e a gente fica muito feliz quando temos um nomeado, né, uma pessoa que faz por merecer e merece todo o crédito por isso. Então hoje nós faremos a solenidade, né, a promoção de patente do estagiário Alisson Santos, para que ele possa contribuir ainda mais no BPM. Vou passar agora a palavra para o Coronel Henrique Costa também para estar acrescentando algo e aí a gente já dá início. Por favor, Coronel. Primeiramente, boa noite. Bom, eu venho notado aí um empenho, né, no trabalho aí do Alisson Santos, né, na guarnição de Rocan. Vejo também sua presença, né, muito ativo na guarnição. Tem muito a crescer, certo? E atende muitos quesitos de batalhão, né? É leal, certo? E também é constante aqui no BPM. Então, o Alisson Santos, ele foi uma pessoa que eu venho observando aí, ele é um Mike que eu venho observando aí no batalhão e que futuramente ele vai crescer bastante aí, se Deus quiser, né? E também depende do empenho e vontade dele. E quem sabe, né? Até chegando aí, né, o comando de Rocan futuramente, né? Quando o tenente já se aposentar, podemos dizer assim. Bom, então é isso aí, sucesso na sua carreira aí, Alisson, tá? Disponha do Comando Geral, Coronel Henrique, APQRV. Muito bem, então vamos lá agora. O tenente Lucas Ferreira vai apresentar o seu mic e a gente já começa a oficialização. Por favor, tenente. Bom, primeiramente, uma boa noite. Estou aqui reunido numa solenidade muito especial e de início a uma nova carreira aí que se tem na vida de um Mike, que é o início da sua fase de aprendizagem para sua fase de realmente a sua fase de concepção, né, de síntese, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu e tá além do mais aprendendo ainda mais, né? Porque é uma frase que eu gosto de usar bastante, que um sábio é um eterno aprendiz. Então nunca a gente sabe de tudo, tá sempre aprimorando os conhecimentos. É uma das coisas mais divindosas que existem. É uma dádiva. O conhecimento é algo muito bonito de se ter. E isso a gente na Rocan, assim como todo 17, desempenha com todos os mics, sempre está aprendendo por diferente de sua guarnição ou patente. Então hoje está fazendo a promoção do nosso estagiário Alisson Santos, sua patente de soldado, que se inicia aqui uma nova carreira, né? Aqui que realmente se inicia a sua vida como Mike na 17, e aqui que o senhor vai aprender na prática mesmo e consertar seus erros, porque isso aí vai ter, mas sempre com consciência. Então, estágio, o senhor está em QAP aí? Positivo. Vou estar pedindo para que o senhor tome a palavra aí, de estar fazendo o juramento da Rocan. Primeiramente, boa noite. Estou aqui para agradecer aí o tenente. Me ajudou muito aí quando entrei. E também todos os companheiros de farda que estavam presentes. Estava presente. Estou sem palavras para dizer, mas estou aqui para dar minha vida pela 17 e estou aqui para ajudar. Positivo, então, o Alisson pode estar fazendo o seu juramento aí para a entrega do braçal de Rocan. Eu, Alisson Santos, prometo honrar esse braçal de Rocan como símbolo da minha lealdade, dignidade, junto ao Comando Geral e a todos os demais Mike da Rocan e do 17 BPM, Eu, antes estagiário e agora soldado, prometo cumprir com eficiência os deveres e disciplinares impostos por meus superiores e, acima de tudo, ajudar e auxiliar aqueles que por hierarquia são subordinados. Assim como o atirador precisa do seu rifle, o batalhão precisa da ROCAM. E nós, policiais militares, também, acima de tudo, honrar nosso lema e lealdade é constância, sempre. O pior oficial é aquele que adivinha que não tem medo de assumir, que não sabe respeitar. São esses oficiais que matam sua equipe. Nós não. Temos que achar nada. Temos que ter certeza. Quero agradecer aí ao tenente Lucas Ferreira e a todos os companheiros de farda aqui, a PQRV.